Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos que nos apoiam tão fraternalmente nesta casa, é que vamos nesta tarde falar da vinda de Jesus ao nosso planeta, sobre o significado da sua chegada aqui no mundo terreno. Jesus é o nosso tema central nos nossos estudos, nas nossas abordagens, porque tudo que nós buscamos compreender, estudar na doutrina espírita, é para a gente poder entender mais a mensagem de Jesus. Porque os espíritos superiores, quando Kardec perguntou a eles qual era o modelo que o homem, um ser em evolução aqui na Terra, deveria seguir, eles foram simples e diretos na resposta: veja Jesus. Jesus é o modelo que nós temos que ter. Por isso que ele, quando iniciou as suas pregações, os seus ensinamentos, ele se colocou para os discípulos como mestre. O mestre é seguido. Ele era seguido nos caminhos que ele fazia, não apenas fisicamente. As pessoas não apenas acompanhavam os deslocamentos que ele fazia, fazendo pregações, mas acompanhavam também, dentro das suas limitações intelectuais, culturais, religiosas, tentavam seguir aquilo que ele ensinava. E era um ensinamento para aquela época que em alguns momentos parecia muito difícil, porque conflitava muito com aquilo que as pessoas tinham aprendido até então. Jesus mesmo, numa passagem, disse: aprendestes o que foi dito aos antigos: amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus concluiu assim: um novo ensinamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que ameis a qualquer pessoa, não só ao seu irmão, não só aquele que faz parte da sua família, da sua cidade, do seu povo. Porque naquele tempo de Jesus, era muito forte esse sentimento de que eu tenho que amar muito aqueles que fazem parte da minha mesma cultura, do meu mesmo povo. E quem é fora, quem é estrangeiro, eu não devo ter muita atenção com ele, porque na maioria das vezes ele vai ser um inimigo. E sendo um inimigo, eu tenho mais é que odiar. E Jesus vem e muda completamente essa ideia. Ele traz uma nova forma do homem encarar os outros homens, de que todos são irmãos. Nós podemos dizer que Jesus foi, de todos os homens que viveram na Terra, o mais revolucionário de todos. E vamos buscar aqui o sentido da palavra revolucionário, não como aquele que busca, através de ideias e agitações, mudar as coisas exteriormente, mudar a estrutura da sociedade, mas Jesus vinha fazer a revolução mais profunda que existe, que é a revolução no coração humano. E todos nós que estamos nessa grande luta de evolução, de aprendizado, nós sabemos que é uma grande revolução realmente. É uma mudança muito profunda a gente transformar sentimentos. Por isso que a gente pode dizer que Jesus foi a pessoa que mais ideias revolucionárias trouxe para a humanidade. Por que instigar alguém à violência, instigar alguém à rebelião, não é muito difícil? Porque em todas as épocas, antes de Jesus, no seu tempo e nos nossos dias, todo mundo está muito insatisfeito, todo mundo está muito cansado de todas as dificuldades, todo mundo está muito cheio de reclamações, e basta você instigar com determinadas ideias o espírito da indisciplina, da rebelião, do inconformismo, da revolta, e você consegue fazer explodir ali na pessoa reações violentas que muitos acham que são necessárias para produzir mudanças na sociedade. Talvez possa até ter existido algum momento da história do homem que certas rebeliões foram necessárias para mudar o quadro social, para mudar tudo aquilo que as pessoas estavam vivendo. Então, nós vemos que não é muito difícil a gente produzir essa agitação exterior. Mas o ser humano mudar a si mesmo, transformar-se, é algo muito revolucionário realmente. E muitas pessoas poderiam dizer assim: mas quem que mudou com a mensagem de Jesus? Ora, nós temos inúmeros exemplos na história do cristianismo. Se a gente pensar numa figura como o discípulo Pedro, nós vamos ver que ele passou por profundas mudanças no contato com os ensinamentos de Jesus. Pedro era um homem comum a muitos da sua época. Embora ele já trouxesse alguns compromissos com a tarefa de Jesus, com aquela missão que Jesus vinha desempenhar, porque não foram quaisquer uns escolhidos para serem discípulos, eram aqueles que tinham potencial. Ele ainda era um ser que carregava algumas limitações. Tanto é que na história que nós vemos dele junto a Jesus, tem um momento da dúvida, tem um momento que ele pensa em usar a força, a violência, para defender Jesus. Em cada um desses momentos, eram aspectos do ser ainda imperfeito, do homem que ainda está lutando para fazer prevalecer sempre o lado bom. Jesus, em determinados momentos, até o alertou, até dizendo claramente que ele estava sob a influência, em determinados momentos ali, de espíritos perturbadores, de espíritos que eram adversários da mensagem de Jesus, daquela revolução que Jesus vinha trazer. Mas Pedro triunfou, ele conseguiu superar os seus impulsos de agressividade, os seus medos, os seus temores, e conseguiu levar adiante a sua tarefa de ser um grande elemento de união entre os discípulos de Jesus nos primeiros tempos depois da partida de Jesus. Pedro teve um grande papel junto aos demais discípulos. Então ele é um exemplo de uma grande mudança de pessoa que foi tocada pela mensagem de Jesus. E muitos outros vieram ao longo do tempo. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas demonstraram mais ou menos aquelas virtudes que Jesus vinha ensinar. Pessoas que se sentiram atraídas por essa mensagem tão poderosa. E até os nossos dias, nós temos essas pessoas. Talvez sejam pessoas simples que convivam conosco e nós nem percebemos. Porque normalmente, aquelas pessoas que estão ali sendo importantes num determinado momento na história de um grupo, nem sempre são reconhecidas como tais. Porque a gente convive, a gente lida com elas ali no dia a dia, então parece que elas são iguais a nós. Mas é mais tarde, quando nós fazemos o balanço do que elas representaram naquele grupo, é que nós percebemos a grandeza daquele ser. Que teve as suas imperfeições, os seus erros também, mas que lutou e tentou manter-se sempre ali fiel àqueles princípios que ela aprendeu nos ensinamentos de Jesus. Então nós temos muitos exemplos na história da humanidade, talvez até próximos de nós, talvez compartilhando conosco aqui os trabalhos na Casa Espírita, de pessoas que estão demonstrando o grande valor da mensagem de Jesus. De pessoas que são as testemunhas vivas da grandiosidade da mensagem de Jesus. Muitas vezes as pessoas procuram para destacar a personalidade de Jesus, para mostrar que ele era alguém diferente das outras pessoas, procuram os fatos extraordinários que ele produziu, os chamados milagres, na tradição religiosa católica, protestante. Muitos procuram nesses fatos extraordinários, que para nós são fenômenos compreensíveis, explicáveis, e que isso não significa que estamos diminuindo o poder de Jesus. Apenas damos um entendimento racional a esses fenômenos que as pessoas chamam de milagres. E muitos procuram esses fenômenos, então, para exaltar a figura de Jesus. Porque nenhum outro homem pôde curar tantas pessoas com o seu toque. Nenhum outro homem pôde produzir fenômenos espantosos como manter-se apoiado sob as águas do mar da Galiléia. Nenhum outro homem pôde materializar objetos produzindo ali pães que foram servidos às pessoas famintas após a pregação que Jesus fez no monte. Nenhuma outra pessoa pôde estar instantaneamente num momento e segundos depois em outros lugares. Só Jesus tinha essa capacidade incrível de produzir fenômenos espetaculares, que mais tarde nós vimos algo palidamente parecido nos fenômenos espíritas que se passaram no século XIX e que ficaram registrados na bibliografia científica espírita, que registra todos esses fatos impressionantes, mas que são uma pálida comparação àquilo que Jesus realmente pôde produzir. Mas nós vamos procurar nesta tarde mostrar que a grandeza de Jesus, a sua excepcionalidade, o quanto ele foi fora do comum no seu tempo, não é tanto por esses fenômenos. Porque, como nós vimos, outras pessoas produziram isso em outros tempos. Mas o que torna Jesus especial e significativo para a humanidade foi a natureza dos seus ensinamentos. Jesus trouxe noções tão novas para aquela época, para aquele tempo, que as pessoas tiveram até dificuldade de entender quem ele era. Daí acharem que ele era Deus, daí acharem que aquilo que ele estava falando era algo muitas vezes misterioso, incompreensível. Mas Jesus trouxe ideias que eram realmente revolucionárias e que nenhum povo até hoje assimilou. Ninguém ainda assimilou profundamente aqueles ensinamentos. Por isso que nós dizemos que quando a humanidade efetivamente for cristã, pelo menos uma nação for genuinamente cristã, nós teremos uma mudança completa no mundo. Mas por enquanto nós não temos. Dizem aí os estudiosos, os pesquisadores, que determinado país é cristão, é predominantemente cristão. Nós podemos dizer que não. Um país onde hajam pessoas em conflito, brigando entre si, ou brigando com outras pessoas, não pode ser chamado de cristão. Eles podem até dizer que são, mas na essência ainda não são. Por isso que quando falam, essas classificações servem apenas para a gente estudar a evolução das religiões do mundo, apenas para um estudo aí sociológico e histórico. Mas, do ponto de vista espiritual, nenhum país ainda é cristão realmente. Porque se tivéssemos pelo menos uma nação verdadeiramente cristã, ela seria um modelo de conduta, um modelo de organização, porque nela não existiriam miseráveis. Uma nação cristã não existiria falta de médicos, não existiria discriminação racial, não existiria diferenças entre homens e mulheres, não haveria crianças sem lares, nem idosos abandonados em asilos ou moradores de rua. Um país genuinamente cristão, todos viveriam em paz e felizes entre si, porque todos viveriam como verdadeiramente irmãos, que é assim que o cristão vê o seu próximo, seu irmão. Então, dia que nós tivermos uma nação cristã, nós vamos saber reconhecê-la facilmente. Mas os ensinamentos de Jesus, eles revelam uma natureza muito fora do comum. Veja que no tempo de Jesus, em Jerusalém, ou em Roma, ou em qualquer outro povo daquela época, o homem tinha uma ideia sobre Deus ou sobre os deuses que era ainda muito imperfeita. Era a ideia de que esse ser, Deus ou os deuses, tinham na verdade os atributos que nós humanos temos. Por isso que os povos do passado conceberam as suas divindades como sendo seres vingativos, seres que tinham ciúmes, seres que tinham inveja, seres que tinham todas as paixões humanas, seres que tinham violência. Vejamos no Antigo Testamento, e há inúmeras passagens que mostram isso, atribuindo a Deus o papel de Deus dos exércitos, dizendo que Deus, num determinado momento, se enfureceu contra a sua criação e mandou destruir todo mundo, salvando apenas uma família do grande dilúvio, mandando ali o seu patriarca construir uma arca. Todos os povos naquela época pensavam as suas divindades como sendo o quê? Seres que tinham ali momentos de fúria, de raiva, de rancor, de desejo de vingança. E quando nós vemos e analisamos nós tendo esse sentimento, nós perguntamos: como? Se nem o Ser Supremo está isento de ter raiva, por exemplo, ira, por que que eu não vou ter ira? Por que que eu não vou ter raiva? Também poderia, porque se ele que é perfeito tem, eu não vou ter, que sou imperfeito? Eu que sou seu filho? Então, nós vemos que os povos do passado tinham uma compreensão muito limitada sobre Deus, ou sobre os seus deuses. Jesus, ele veio e trouxe um ensinamento totalmente novo. Quando perguntaram para ele, os fariseus que queriam envolvê-lo numa situação de complicação ali, perguntaram para ele assim, qual era o maior mandamento da lei de Deus? Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo grande ensinamento, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus amarra as duas coisas, de que amar a Deus é como amar o próximo, e deixa claro que não é possível amar a Deus sem amar o próximo, ele estabelecia que Deus deseja do ser humano o amor. E ele só poderia desejar das suas criaturas aquilo que ele sente por elas. Quando Jesus transforma Deus na figura do Pai de toda a humanidade, ele está mostrando isso, a relação de afeto que existe entre o Criador e a sua criação. E não a relação de um ser que criou seres e, quando ele não está satisfeito, fica com raiva. Jesus, ele trouxe uma compreensão sobre Deus muito diferente da época. Quando todos os povos estavam criando, idealizando os seus deuses, representando as suas imperfeições, Jesus deu um ensinamento, uma explicação, dizendo: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele fez o contrário de uma época. Ele mudou totalmente a compreensão que nós temos que ter de Deus. Ele não tem as imperfeições que os humanos têm. Ele tem a perfeição. E Jesus nos deu um modelo para seguirmos, que era de buscar a perfeição. Ainda que nunca atinjamos a perfeição divina, mas a nós está reservada uma perfectibilidade. A nós está reservado um estado de perfeição próprio para a criatura, próprio para o ser criado. Então Jesus trouxe uma compreensão diferente sobre Deus. Não podemos moldar Deus pelas nossas paixões, pelas nossas imperfeições, mas o contrário, devemos buscar incessantemente ampliar a nossa compreensão sobre Deus. Então ele foi profundamente revolucionário no seu tempo. No tempo de Jesus, as mulheres eram maltratadas pelos homens, como até hoje é. Fosse em Jerusalém, ou em Roma, ou em qualquer cidade daquela época, o homem subjugava a mulher. E sempre isentava a si e aos seus camaradas de qualquer responsabilidade. Veja no caso do adultério. A mulher, pela lei de Moisés, que fosse surpreendida em adultério, ela era condenada à morte, ela e o marido. Está lá no livro de Êxodo isso, de que mulher e o homem deveriam ser apedrejados até a morte. E Jesus, numa certa ocasião, quando apresentaram a ele uma mulher supostamente adúltera, é curioso que fizeram a apresentação apenas da mulher surpreendida em adultério. E o homem, que a lei também mandava apedrejar, ele não foi trazido a Jesus, apenas a mulher. Era evidência de que se passava naquela época uma grande tirania do homem sobre a mulher, porque ela, sendo mais fraca socialmente, fisicamente, sem muitos direitos, ela era a figura mais frágil, mais vulnerável. Então, eles trazem a mulher para Jesus, para que Jesus a condenasse, porque eles também queriam que Jesus, já sabendo que ele não mandaria matá-la, que ele encontraria uma forma de inocentá-la, eles queriam que Jesus se comprometesse, contrariando a lei de Moisés. E Jesus, da sua forma lúcida, sábia, tão capaz de devassar o íntimo das pessoas, ele pôde então transmitir um ensinamento profundo ali. A partir daquele momento, o homem começa a compreender que ele não poderia julgar os outros, que ele não poderia ter nenhum sentimento de desejo, de punição severa para o seu próximo. Jesus, naquela ocasião, ele estava agachado, escrevendo na areia. E aqueles homens que representavam ali a liderança daquela comunidade, trazendo a mulher para ele, perguntam: mestre, a lei manda que essa tal seja apedrejada, porque ela foi surpreendida em adultério. E Jesus diz a eles então: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E todos eles ficaram ali então surpreendidos, porque eles esperavam que Jesus dissesse: perdoem, ela errou e merece perdão. Mas eles ficaram surpreendidos porque Jesus transferiu a responsabilidade para eles e tocou fundo no coração deles. A consciência ali despertou e eles certamente refletiram: nós somos pecadores também. Jesus escrevia na areia. Dizem alguns intérpretes do Evangelho que o que Jesus escrevia na areia eram as imperfeições que cada uma daquelas pessoas trazia. Eram os sentimentos íntimos que os animavam. E eles certamente perceberam, pela situação, pelo que estava escrito na areia, que Jesus estava dizendo diretamente a eles: como você pode condenar alguém se você também é condenado em muitos aspectos? Em muitos detalhes da sua vida você tem errado e falhado. Essa passagem, ela é muito significativa, porque Jesus poderia ter apedrejado ela, porque ele impôs uma condição: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele poderia ter arremessado a primeira pedra, mas ele não fez, demonstrando que aquele que já traz puro o coração, que já traz o coração liberto das imperfeições, ele não é capaz de desejar o mal àquele que errou. Ele não é capaz mais de querer a punição para aquele que possa ter cometido algum deslize na sua vida. Ele é capaz de perdoar, de compreender, de dar nova oportunidade àquela pessoa. E depois que cada um daqueles homens se afastaram, cabisbaixos, refletindo nos seus erros, Jesus disse: mulher, aonde estão aqueles que te condenaram? Aonde estão aqueles que te acusavam? E ela: não sei, Senhor. E aí ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Imagine naquele tempo, numa sociedade tão machista, do homem educado em princípios em que ele desde pequeno é ensinado a acreditar que a mulher é inferior a ele, que a mulher não merecia nenhuma consideração da sua parte, porque ela era como uma serva na sua vida, de que ela, se tivesse errado, teria que ser punida com a morte. Ele tem o seu coração ali aberto, dizendo que nem mesmo ele condenaria ela. Apenas dá a recomendação: vá e não peques mais. Não erres mais, para que não se veja embaraçada numa situação tão difícil e tão dolorosa. É ou não é alguém profundamente diferente? Ainda que nós não aceitássemos a realidade espiritual, ainda que nós não aceitássemos que Jesus foi um ser especial vindo ao nosso planeta, só por ele romper com padrões de comportamento, ser totalmente diferente, e mais do que isso, você afrontar o regime estabelecido, Porque podem ter existido pessoas que tinham princípios de compaixão nos seus corações em várias épocas. Podem ter existido pensadores que pensaram como ele, mas que veio com a fé e a coragem de fazer como ele fez, afrontar autoridades religiosas, autoridades políticas, sem o uso da violência, sem incitar ninguém à violência. Porque se ele quisesse, ele poderia ter incitado uma grande rebelião em Israel. Ele podia ter agitado Jerusalém e, com o poder da sua palavra, ele conseguiria mobilizar as forças dos judeus contra as tropas romanas ali. Porque Jesus tinha um poder na palavra de mobilização muito grande. Ele tinha um poder de conduzir as pessoas muito grande. Mas ele não fez. No seu tempo, os judeus esperavam ardentemente que viesse um Messias guerreiro, que fosse o grande esperado, que ia ser um líder. Por isso que eles imaginavam pelas profecias que ele seria descendente do grande rei Davi, que vinha de uma linhagem real, autêntica, legítima, que representava os interesses daquele povo, que já tinha levado aquele povo no passado a grandes glórias. Eles esperavam um líder militar, porque interpretavam mal as profecias, porque não conseguiam entender realmente que a grande vitória que o povo judeu teria seria a de crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. E Jesus poderia ter utilizado essa grande força, mas não fez. Não incitou ninguém à violência. Ao contrário, quando Pedro demonstrou, naquele momento em que Jesus vai ser preso no horto, a tentativa de defendê-lo com a espada, inclusive ferindo um dos soldados que vinham prender Jesus, Jesus advertiu Pedro que quem vivesse pela espada morreria. Ele deixou um ensinamento muito claro ali da lei de ação e reação. Tudo que nós ferirmos o nosso semelhante, nós estamos ferindo a nós mesmos. Então Jesus, ele agiu de uma forma tão diferente, e isso era de se esperar, porque a sua natureza espiritual era muito diferente da natureza do homem do seu tempo. Ele era um ser que já tinha vencido há muitos milhares de anos as imperfeições humanas. Ele era o Espírito puro quando este planeta iniciou a sua formação. Antes de surgir a vida no nosso planeta, Jesus já era um com o Pai. Ele não era Deus. Ser um com o Pai era pensar nos interesses divinos. Era estar em harmonia com as grandes leis divinas que regem tudo o que existe. Era nesse sentido que ele era um com o Pai. E ele conduziu a formação desse planeta, como é narrado pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e foi o ser destacado por Deus para acompanhar toda a evolução planetária. Toda a evolução da Terra tem sido acompanhada por esse ser. Quando aqui surgiu a vida, ele teve a sua participação nesse grande processo de surgimento da vida há quase 3 bilhões de anos atrás. Quando essa vida começa a se modificar e evoluir sob a influência não só das leis físicas, das leis químicas aqui do planeta, mas sob a ação de inteligências vigorosas que foram imprimindo os processos de mudança que foram transformando a vida, eles estavam todos sob a proteção e a orientação de Jesus. Quando o homem finalmente surge nesse planeta, também foi sob o olhar de Jesus que a humanidade se implanta aqui na Terra. E a cada passo que essa humanidade ainda tão primitiva dá no planeta, nesses milênios que se perdem no tempo, houve ali a participação intensa o olhar amoroso desse ser extraordinário que acompanhou tudo de uma intensidade muito grande. Podemos imaginar que a sua mente envolve o planeta como um todo. Daí a ideia que o homem teve quando tentou traduzir nas profecias a ideia de um ser especial que viria à Terra, a confusão que fariam mais tarde achando-o Deus. Apesar de toda a sua grandeza, nenhuma das criações divinas se iguala ao Criador, nem o Espírito Puro. Mas ainda assim, ele, nessa grande tarefa, esteve como sendo o grande arquiteto da vida desse planeta e da evolução. Quando um outro mundo, passando por transições, modificações profundas, como hoje a nossa Terra está passando, já não podia mais abrigar espíritos rebelados, espíritos indisciplinados, inteligentes, mas ainda desprovidos de senso ético, moral, de uma conduta pautada no amor, precisavam ser transferidos desse mundo, ele recebe esses seres. Milhares deles vieram para formar as grandes nações, os grandes povos do passado. Na China, no Oriente Médio, na África, milhares desses espíritos reencarnaram aqui, mas antes ouviram uma promessa de que no futuro Jesus pessoalmente estaria no planeta. Pessoalmente ele viria trazer esses grandes ensinamentos que trouxe. É por isso que em todos os povos nós vamos ver a ideia, a expectativa de que um ser especial nasça entre eles. Porque eles carregaram na sua memória e traduziram na forma das suas profecias, dos seus ensinamentos religiosos, aquela expectativa de que um ser muito especial nasceria entre eles e seria diferente de todos. E isso se deu por volta de 2000 anos. Ninguém sabe exatamente em que ano foi, ninguém sabe exatamente qual foi o dia. A data que nós temos do dia 25 de dezembro é uma data puramente convencional, que foi estabelecida por interesses, a princípio religiosos, depois políticos e mais recentemente por interesses econômicos. Mas que ainda assim nos serve para ajudar a lembrar, a refletir o significado da vinda desse ser. O significado que ele tem para a humanidade. Pela grande revolução que ele estabeleceu nesse planeta. Pelas grandes mudanças que estão programadas para acontecer aqui, porque a sua tarefa, a sua obra ainda não terminou. A grande obra de Jesus, ela continua se estabelecendo no mundo. Todas as pessoas que estão trabalhando pelo bem da humanidade, todas as pessoas que estão levando o seu dia a dia um compromisso de serem íntegras, retas, honestas, leais aos princípios do bem, pessoas que praticam a caridade a todo instante, pessoas que se dedicam às causas em defesa de todos os seres frágeis, pessoas que defendem o planeta, a natureza, pessoas que defendem as crianças, os animais, os idosos, os doentes, as pessoas que trabalham de maneira íntegra, ética, para aprimorar a sociedade, todos são trabalhadores dessa grande obra de transformação. Todos estão nesse grande movimento de renovação do mundo. Por isso que nós, que temos tanta informação do mundo espiritual sobre como os destinos da Terra são conduzidos, por isso que nós não podemos nunca perder a esperança. Por isso que nós não podemos nunca desanimar, nunca pensar assim, ah, esse mundo não tem mais jeito. A verdade tem muito. A verdade, o mundo parece ameaçador, mas ele não é tanto quanto parece. O bem sempre triunfará neste planeta. E ainda que nós tenhamos perdas materiais, ainda que nós tenhamos algumas perturbações, o destino da humanidade nesse planeta é de conquistar a paz e o bem supremo. O destino de cada um de nós é fazer parte dessa realização. cada um de nós que somos convidados a ouvir essas reflexões, que podemos nos apropriar desses conhecimentos que os livros trazem. Cada um de nós somos herdeiros dessa terra do amanhã. Mas para nos fazermos dignos dessa tarefa, é importante esse esforço diário que nós realizamos. É importante essa dedicação que nós tenhamos no bem, todos os dias, sem desanimar. Se o nosso lar for desafiador, se a nossa família for uma família conturbada, perseveremos. Busquemos recursos para auxiliar esses irmãos. Busquemos a paz interior para levar a paz a eles. Se a nossa vida é de muitas lutas materiais, continuemos. Se nós estamos enfermos, busquemos os tratamentos de todas as naturezas. Médico terreno, médico espiritual, tratamento espiritual da casa espírita. Mas não desanimemos nessas lutas. Porque todos nós temos o grande potencial de terminarmos a nossa existência como vitoriosos e como termos sido pessoas diferentes no mundo, que contribuímos dentro das nossas limitações para um mundo melhor, nem que tenha sido dentro do nosso lar, dentro da nossa oficina de trabalho, dentro da casa espírita, ou como um simples passante da rua. Todos nós temos condições de exercer o bem, independente das limitações que nós tivermos. Todos nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. E cabe a nós seguirmos o Mestre. Seguir Jesus nos nossos dias é isso. É nos mantermos firmes nesses valores, nesses princípios. É sermos fiéis a esses ensinamentos. É não permitir que a nossa fé esmoreça em nenhum momento. É sempre buscarmos o conhecimento espiritual superior, capaz de espantar as nossas trevas interiores, capaz de acender em nós uma luz intensa de fé que vai nos guiar em quaisquer caminhos. Tenhamos fé, tenhamos confiança e agradeçamos a Deus a bênção de termos esses ensinamentos. Agradeçamos a Deus a oportunidade maravilhosa que nós tivemos nesse planeta, da vinda desse Mestre tão incomum, que ainda nos falta tanto para compreendê-lo, nos falta tanto ainda para segui-lo. Mas mantenhamos a nossa fé e a nossa confiança. Para que a gente possa, então, encerrar, vamos ouvir uma mensagem muito significativa, que é capaz de nos despertar os nossos melhores sentimentos, que é capaz de nos fazer pensar como seguir o Mestre, como encontrar essa condição do seu fiel discípulo. É uma mensagem chamada de Prece Diante da Manjedoura, que foi psicografada pelo Chico Xavier e que ela nos traz algumas indicações de como podemos seguir esse Mestre, de como podemos ser fiéis seguidores de Jesus. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos renegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Só da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos,